E yeah, essa porra não muda por nada. Criança que nunca frequenta a escola, vive no viaduto pedindo esmola. Na frente de casa batendo palma com fome, pedindo algo pra comer. Não sabe quanto é 2 mais 2, mas já deu um 2 e viajou. Perdido nas ruas, ninguém te guiou. Sequestrou a mente de vários jovens que se aventurou, que abraçaram o mundão, passou do limite pra ser internado. O maneco do parque quando é encontrado aqui no sul é sacrificado. Pra mim eles não valem nada, diferente a lei de cada quebrada. Na noitada ninguém adivinha a charada, cuidado com a emboscada. A noite é uma criança, brincando sem ter esperança. Agora tu entrou na dança, vê se segura toda essa cobrança. Porque ela te deu uma aliança, também te deu uma fiança. Babilônia tá pegando fogo, escuto vários que tu diz socorro. Mas eu não corro, encaro tudo de frente, não vou ficar fingindo de inocente. Se eu já tinha plantado a semente, francamente não fica de toca. Na cidade grande tem que ser valente. Se é o céu ou é o inferno, desabou vários castelos. Causou maior sofrimento quando o juiz bateu o martelo. Ser humano constrói prédio, sufoca o planeta. Ser humano, o filho de Deus vendeu pro capeta. Ser humano, trouxe a guerra, tiro de escopeta. Manchou o dinheiro, consegue fez treta. Nasceu pra correr, não andar de muleta. Cada caminho uma trajetória, com muitos atalhos e várias histórias. Tem caminho que é ruim de sair, cuidado nesse aí, o final é brutal. Quanto tiver verso do mundo e cego, o ambiente será temporal. A mentira virando cultura, a verdade confidencial. Lavagem cerebral, querente domesticar como um animal. Programado sem futuro, navegando no mundo virtual. Então não perca essa dignidade, respeito em primeiro, não importa a idade. Não se sinta uma celebridade, vivendo em volta da crueldade. Corra por si, eu sou melhor, ninguém ganha nada de caridade. Só fica reclamando, nunca vai acordar pra realidade. Nesse chão, cada passo eu piso em cima de um caixão. Ligo é a chave da prisão. Informação é sempre de contrapa, que aprendeu lei sobre estudar. Essa eleição é uma piada, sempre tem um burro botando babaca. Deixa de ser otário, roubou teu salário. Teu filho não tem bolo de aniversário. Me diz uma coisa e quem vou confiar? Se cada 9 vem 10 pra atrasar. Então não confie em ninguém, é melhor assim. Tanto pra você, quanto pra mim. Tanto pra você, quanto pra mim. Tanto pra você, quanto pra mim.